Antes de não abrir Bíblia, eu vou fazer mais um curto oração. Já, sem acrescentar aqui embaixo. Okay? Então, oremos. Deus eterno, maravilhoso. Muito obrigado pela proteção e vida. Obrigado pela bênção. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem a fazer para nós. Obrigado por essa noite, Senhor, que nos concedeu. Para o privilégio, Senhor, de me falar dentro da palavra do Senhor. Eu te pido a Deus que nos dê o dano, compreende. É tema que você também fala. Porque é necessário, Pai, que nos tem conhecimento de Deus que nos relaciona com Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok. Eu quero conhecer o meu Deus. Nós como crente, nós como cristão, primeiramente, ou primeiro de tudo, nos acredita num Deus que é vivo, um Deus de poder, um Deus de boa vontade. Não te acredita na um Deus, enfim, que pode tudo, que sabe tudo. Um Deus amorável, um Deus que está amando, um Deus que quer nos bem, um Deus que deseja a nossa salvação. E Deus, Ele mesmo, Ele deseja que nós não tenhamos conhecimento perfeito, ou seja, um pleno conhecimento da verdade escrita. Deus deseja que nos conche. Cozer que ele revela para não conche. Então, através de Bíblia, não pode conche Deus. Agora, não te fazer uma pergunta ou umas perguntas. Deus pode ser conhecido? Deus pode ser conhecido? É uma pergunta. Como pode ele ser conhecido? Quem é que pode conche Deus? Se Deus pode ser conhecido, quer dizer que tem uma maneira de conhecer Deus. E se tem uma maneira de conhecer Deus, quem é que pode conhecer? Quem é que pode conhecer Deus? Amados, através dos tempos, não pode dar conta que um monte de teorias tem sido desenvolvido na questão de tenta explicar ou na questão de tenta conhecer Deus. Mas Deus é ciente de que o homem é incapaz de conhecer plenamente Deus. Porque Deus não é uma coisa que não pode provar no laboratório. Ninguém nunca pode provar Deus no laboratório. Mas nas Sagradas Letras está falando, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a função da Bíblia é revelando quem é Deus. Ali a Bíblia está revelando Deus como sendo o Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, ele é o Criador. Desculpa, ele está torto. Obrigado. Conhecendo a situação humana, Deus, em seu amor e compaixão, procurou fazer chegar à raça humana a sua revelação especial, a Bíblia, que abre diante de nós a possibilidade de conhecê-lo. Então, a única maneira, ou seja, uma das maneiras mais eficazes de conhecer Deus é através da Bíblia. Então, Deus conche nossa limitação em conhecer a Deus. Por isso que Deus revelando ou fazendo ser revelação sobre Ele mesmo, a Bíblia. Para que nós não podemos conhecê-lo. Porque é impossível, querido. Deixa eu falar uma coisa. É impossível de nós não amar, de nós não ter uma relação ou de nós não ter uma amizade com alguém que nunca conche. Modo que não pode amar Deus. Modo que não pode relacionar bem com Deus. Modo que não pode ter uma amizade íntima com Deus se nós nunca conhecemos Deus. Então, Deus, nesse grande amor, nessa misericórdia, nessa compaixão, nesse desejo de salvar a humanidade, nesse desejo de trazer o homem de volta para Ele, então Ele faz uma autorrevelação para que nós não podemos conhecer, para que nós não podemos relacionar com Ele, para que nós não podemos amar. Porque, afinal, que tá, consiga alcançar a salvação é quem é que ama Deus, é quem é que entrega a Deus, é quem que faz uma amizade com Deus. E isso é necessário. E somente através da Bíblia que nós nos pode conhecer Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está escrito no livro de 1 de São João, capítulo 5, verso 20. Então, Jesus Cristo, bem como o revelador, bem como também mostrando quem é Deus. A Bíblia está falando que Ele é a imagem do Deus vivo. Ele é a feitura do Deus vivo, do Deus invisível. Então, Deus faz tudo o que Ele acha melhor para que nós não possamos conhecê-lo. E ali a Bíblia está falando que Jesus Cristo vem mostrando quem que é verdadeiro Deus. Ele é verdadeiro Deus e Ele é a vida eterna. Quer dizer, se não deseja ter a vida eterna, não tem que conhecer quem? Tem que conhecer Deus. Tem que conhecer Jesus Cristo. Não tem que saber com quem é que não se relaciona. É o Deus Todo-Poderoso. Embora seja impossível conhecer plenamente, ou seja, completamente a Deus, a Bíblia nos apresenta um conhecimento prático dele que nos é suficiente para entrarmos em relacionamento salvífico com Deus. Então, tudo o que era necessário, tudo o que é necessário para a nossa salvação, para o conhecimento de Deus, Deus deixa tudo na Bíblia. Agora, amados, nos dá um salto. O modo que a Bíblia está apresentando Deus é diferente de todos os outros métodos que o homem tem buscado para conhecer Deus. O homem tem buscado conhecer Deus de toda maneira. O homem está buscando Deus, ou o homem está buscando a verdade de toda maneira. Mas uma das maneiras mais eficazes de não conhecer Deus, de não conhecer quem é Deus, é a Bíblia Sagrada. Por isso que Jesus Cristo falou, examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É isso que Jesus Cristo queria falar, que a Bíblia é a revelação de Deus. Ok. Não fala um pouco de Deus das Escrituras. Que tipo de Deus que a Escritura está apresentando? Deus, na Bíblia, é apresentado como sendo um Deus criador, um Deus que é criador. Na Gênesis, capítulo 1, verso 1. Na Salmos 24, verso 1 e 2. Também ele é apresentado como sendo um Deus sustentador do mundo. Ele que está mantendo o mundo. Na Hebreus capítulo 1, verso 3, também ele é apresentado como um Deus salvador, um Deus redentor do mundo, da raça humana, da humanidade. No Tachel, na Deuteronômio 5, verso 6, e na 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 19. Então, a Bíblia está apresentando Deus como sendo o redentor da humanidade. Agora, também, a Bíblia está apresentando Deus como sendo onipresente, um Deus eterno, um Deus onipotente, um Deus todo-poderoso. Esse é atributos de Deus, esse é o que a Bíblia está apresentando sobre Deus. Quem é esse Deus? É um Deus criador, é um Deus mantenedor, é um Deus eterno, é um Deus onisciente e é um Deus todo-poderoso. Amados, cuze que Deus cada faz para nós. Esse Deus que é tudo poderoso. Esse Deus que é eterno. Esse Deus que é omnipresente. Queridos, horas que não compreende a ciência que a Bíblia está dando sobre Deus, só não pode fazer uma coisa. Ama Deus. Só não pode fazer uma coisa. Horas que não compreende o amor de Deus, um Deus que é tudo poderoso. A Bíblia fala o seguinte, esse é o grito de rei David. Horas que contempla céu que vos cria, obras de vos mãos, quem é o homem para que vos ama ele tanto assim? É ali que não te compreende que tipo de Deus que nós não temos. Porque um Deus que é tão maravilhoso, um Deus que é sublime, um Deus que é santo, um Deus que é tudo poderoso, um Deus que é eterno, que te passa todo o tempo a luta com nós para que nós não por alcançar a salvação. Essa ali é revelação de imensidão de amor de Deus. Amados, então não tem um Deus que ele é amoroso, amorável. Um Deus de amor. É um Deus que crê nos bem, um Deus que crê nos salvação. Esse é o Deus que não tem. Esse é o Deus que não mexe conche. E Deus crê que não conchela assim. O Deus omnipresente. Quer dizer que Deus está presente em todo lugar. Deus está presente em toda circunstância que nós não passamos na vida. Deus é eterno. No livro de Salmos, 90, verso 2, ele fala de eternidade a eternidade, Senhor é Deus. Antes de que o mundo fosse, a boa é Deus. Então, ele é Deus eterno. Quer dizer, é o Deus que conche tudo antes que aconteça. Esse é o tipo de Deus que nós não temos. Amado, nós nunca temos um Deus que é fraco. Não temos um Deus que é tudo poderoso. Não temos um Deus que é omnisciente, um Deus que sabe tudo. Agora, queridos, o que é que Deus pode fazer para nós? Deus está concedendo amor. Deus está concedendo graça. Deus está concedendo misericórdia. Deus está concedendo ser paciência. Deus é longânimo para com nós. Deus, ele é um Deus santo. Deus está concedendo a santidade. Deus é um Deus justo. Deus está concedendo a justiça. Deus te concede um galardão, uma recompensa para tudo quem que nele crê, para tudo quem que nele acredita. E Deus é um Deus de verdade. Por isso Deus crê para nós no conto de verdade. É esse Deus que me miste conche. É esse Deus que não me miste conche. É esse Deus que não me se relaciona com. É esse Deus que não precisa ter na nossa vida. Amados, dentro de Bíblia também, a Bíblia está falando de soberania de Deus. Deus é o soberano. Ele falou o seguinte, a soberania de Deus é claramente ensinada nas Escrituras. Agora, não te analisa alguns versos de Bíblia. Na Deuteronômio, ou seja, na Daniel, capítulo 4, verso 35, a palavra da falou o seguinte, segundo a sua vontade, ele opera. E que tem ninguém que está falando com você que o Senhor está fazendo, que tem ninguém que está retém mão de Deus de fazer sua vontade. Quer dizer que Deus é soberano. Sua vontade é soberana. Deus está acima de todas as coisas. Ele está opera segundo essa vontade. Amados, Deus deseja que não compreende isso. Porque nenhum de nós nunca está ali porque não decide na mancha com vida hoje. Mas Deus decide, mas hoje não está mancha com vida, mas não pode ir bem à igreja hoje. E não está ali porque Deus está trazendo, Deus protegendo. Ninguém quer falar de Deus nada a isso. Porque Ele é soberano. Um outro verso. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, Deus tem vontade própria e ninguém que te impede Deus de fazer o que crê. Esse é o Deus que nós não temos. Deus Todo-Poderoso. Um Deus soberano. Vamos lá. Tendo em conta, ou seja, tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o faz nos céus e na terra. Queridos, a Bíblia está apresentando um Deus que é soberano. Esse Deus que merece conche. Esse Deus que não precisa conche. O Deus que é soberano, o Deus que está fazendo sua vontade. E ninguém que te retém mão de Deus quando que Deus decide não fazer uma coisa. Esse Deus. Leu um texto que está falando o seguinte. Deus possui um duplo caráter. Ele é ao mesmo tempo inteligível e incompreensível. Às vezes está fazendo puxa um bocadinho assim. Deus, ele é inteligível, quer dizer que Deus não pode conchê-lo naquele que é revelado para não conche. Ele é incompreensível porque nenhum cérebro humano consegue compreender Deus. É isso que a Bíblia está revelando. E são flanhosos uma coisa. A revelação de Deus aceita-se. Deus revela aquele que deseja para no conche e não aceita a revelação de Deus tal como ele é. Porque ninguém te pode explicar a revelação de Deus. Não aceita tal como ele é. Então Deus revela que ele é o quê? Ele é o soberano e te faz a sua vontade. Simplesmente não tem que aceitar, mas Deus é soberano e não aceita a sua vontade. Tudo, ou seja, Paulo, estando côncio da soberania de Deus, escreveu: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Então, o apóstolo Paulo compreende, estava consciente da soberania de Deus. Ele falou: se Deus quiser, não está a bater de nós. Mas, não está a bater de nós, mas se Deus quiser. Apóstolo Tiago falou uma coisa importante. Ele falou, tudo nós não planifica na nossa cabeça. E próximo ano não fazer tal e tal coisa, não vai tal e tal cidade. Mas nunca te lembra, meu Deus, que tem a última palavra. Ele falou, horas que nós planifica qualquer coisa, nós falamos, se Deus quiser, por quê? Porque se Deus quer, nunca te faz. Porque Deus é o soberano. Se Deus falar não, que tem ninguém que está falando sim. E se Deus falar sim, que tem ninguém que está falando não. Então, esse é o Deus que nós não temos. Agora, uma das coisas que talvez não tem que concentrar um pouco mais. Esse Deus que a Bíblia está apresentando como sendo o Criador. O Deus que a Bíblia está apresentando como sendo Criador, mantenedor e redentor da humanidade. É esse Deus que não precisa conche na profundidade que ele quer revelar. A unicidade de Deus. Não fala um pouco. Nas civilizações antigas, nações circunvizinhas de Israel, existia um Deus para cada tipo de situação. Existia Deus protetor de casamento, existia Deus de chuva, existia Deus de vinho, existia Deus de mar e de vento, existia Deus de tempestade, existia Deus de bonança, Deus de alegria. Então existia Deus para cada situação. Mas a revelação que Deus te faz na Bíblia e o que não te encontra através do Antigo Testamento é que existe um Deus que ele é soberano, ele é autor das circunstâncias. Não compreende bem? Nas civilizações antigas, existiam deuses. E naquelas nações circunvizinhas de Israel, eles tinham Deus para cada situação. Se não repite, Deus de chuva, Deus de casamento, ou Deus de amor, Deus de vinho, Deus de mar, Deus para todas as situações. Mas o verdadeiro Deus, que é conhecido como Deus de Israel, ele é o único Deus que é autor das situações. Israel que tem um Deus para cada coisa. Mas Israel tinha um Deus que estava presente em todas as situações. Então, na Israel, ou a Bíblia está apresentando que existe um Deus. Você pode ler alguns versos na Bíblia. A singularidade de Deus. Em contraste com o paganismo das nações circunvizinhas, Israel cria na existência de um Deus único. Ali sim dá cria confusão a muitas pessoas. Um Deus único. Não tem contra, por exemplo, na Deuteronômio capítulo 4, verso 35. Que Moisés está falando, olha, tudo isso vou mostrar para que você sabe que existe um só Deus. Que o Senhor é Deus. Existe só Deus. O Senhor é Deus. Tem também na Isaías e Zacarias, e tem outros versos, que te mostra ou que te fundamenta a crença de Israel num único Deus. Eles que tinha Deus para casamento, Deus para chuva, Deus para bento, Deus para outras coisas. Eles tinha um Deus que era Deus de todas as coisas. Agora, uma outra coisa. No Novo Testamento, Novo Testamento continua com aquela mesma ideia. Até o apóstolo Paulo está falando, na 1 Timóteo 2:5, há um só Deus. Há um só Deus. Esse Deus que é Criador, que é Mantenedor, que é Redentor. Esse Deus que é Todo-Poderoso. Esse Deus que é Eterno. Esse Deus que é Omnipresente. Esse Deus que é Omnisciente. Esse Deus que não precisa de cônjuge. No Novo Testamento, com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, Deus faz uma outra revelação que ele tinha feito no Antigo Testamento. Você chega lá? Fala um pouco. Ok. A pluralidade de Deus, ou da divindade. A Bíblia fala que existe um só Deus. Mas a Bíblia está dando evidência que esse Deus ele é o único, mas ele é plural. Que não esqueça o que não acaba de falar. Deus ele é inteligível, é por ser conhecido, mas é que por ser compreendido. Não te conche Deus, mas nunca te compreende Deus. É ali que não devia agora aceita as revelações de Deus. Existe um Deus único, mas um Deus plural. Dá para compreender? Não se entende? O Deus único, mas ele é plural. Não é o que a Bíblia está falando. No Antigo Testamento, por exemplo, horas que não vem no livro de Gênesis, no momento de criação, a Bíblia está falando, Deus falou o seguinte, façamos o homem a nossa imagem. Ali sim terá no entender de que pelo menos está mais do que uma pessoa em ação para criar mundo, para criar homem. Agora, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. É o Deus único, mas plural. Não haja mais uma outra situação. Vinde, deixamos e confundamos ali a sua linguagem. Essa é a pluralidade da divindade. A pluralidade da divindade. Não lê uma coisa. É uma citação que entra na Tratado de Teologia, na página 137. Ele falou o seguinte. A encarnação de Jesus, ou seja, a encarnação de Jesus Cristo, envolveu mais do que a habitação de Deus com a humanidade. Não sabe quando que Deus anuncia a vinda de Messias no livro de Isaías? Ele fala que seu nome será o quê? Emmanuel, que significa Deus, Deus conosco. Então, quando que Jesus Cristo nasce, é muito mais do que Deus conosco. E também faz o quê? Ela trouxe consigo conhecimento sobre o Pai e o Espírito Santo, que no Antigo Testamento que tinha aquela discriminação, que tinha aquela revelação sobre que as outras pessoas da divindade. Mas na encarnação de Jesus Cristo, não tem encontro lá o quê? A manifestação ou envolvimento, agora revelado, de que as outras pessoas da divindade. No tempo, por exemplo, no por encontra, no momento de concepção do Senhor Jesus Cristo, Deus entrega Jesus Cristo. Jesus Cristo aceita e o Espírito Santo bem faz o quê? Obra de concepção. No batismo de Jesus Cristo, Jesus Cristo sendo batizado, recebe o quê? Elogio do Pai. Este é o meu filho, amado em quem me compraz. E depois, o que é que houve? Houve o quê? O Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre Jesus Cristo. Ali sim houve o quê? A manifestação das três pessoas da divindade. Então, é por isso que eu falo numa encarnação de Jesus Cristo traz com ele conhecimento sobre o Pai e o Espírito Santo. Como pressuposto necessário para uma compreensão apropriada da encarnação de Jesus Cristo, da cruz, da ressurreição e do ministério celestial. És Deus, que por ser conhecido, és Deus, que é difícil de mente humana, ou impossível a mente humana, compreende plenamente quem é Deus. Somente no Debi aceita o que Deus revela para nós. Então, queridos, essa pequena nota. Deus entregou. Deus entregou seu filho, assim? Deus entregou seu filho, Cristo, ou seja, Deus entregou seu filho, Cristo deu a si próprio. E o Santo Espírito operou a concepção de Jesus. Não está na São João, capítulo 13, verso 16, e Mateus e Lucas também. Não lê. Todos os membros da divindade se achavam presentes no batismo de Cristo. O Pai lhe concedeu o estímulo. Cristo apresentou-se a si próprio para ser batizado e servir-nos de exemplo. E o Espírito Santo deu-se a si mesmo para encher Jesus de poder. Então, ali sim, lá está o quê? A manifestação das três pessoas da divindade. É um Deus único, mas é um Deus plural. É um Deus como não consigo explicar. É esse Deus que a Bíblia está revelando. Então, através daquele que a Bíblia está revelando, através daquele que a Bíblia está fazendo, ou seja, que Deus faz revelação de Ele mesmo, deixando na Bíblia, não te acredita ou não te crê que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas, tanto Pai, como Filho, como Espírito Santo, é eternos. São pessoas eternas. Então, há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, unidade de três pessoas coeternas. Deus é imortal, omnipotente, omnisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além de compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Deus que é amor para sempre, é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Amados, em resumo, tudo aquilo que a Bíblia apresentando sobre Deus é para nos chegar a essa conclusão, que há um só Deus, um Deus único em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas, com o mesmo poder, com o mesmo propósito e com a mesma natureza. És o Deus que não tem. Então, ali não tem encontro o quê? Jesus Cristo como o Salvador ou o Redentor. Então, encontra Deus no seu todo, o seu Deus Pai, como sendo Deus, autor da criação, e o Espírito Santo, aquele que trabalha com nós para convencer-nos do pecado, para convencer-nos do quê? Da justiça, para convencer-nos de esse mundo mau. Queridos, a Bíblia está apresentando um Deus que é vivo, um Deus que é amor, um Deus que é tudo poderoso, um Deus que deseja a nossa salvação. Porque está escrito, é vontade de Deus que todos os homens cheguem à salvação e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus crê que nós nos conche aquele que Ele revela para nós. Deus revela quem Ele é. E assim, queridos, que Deus pode abençoar-nos, que Deus pode ajudar-nos a bem compreender o que é que isso significa. Deus é nós Salvador, nosso Criador e nosso Mantenedor. Que Deus pode abençoar. Amém.